partir de agora, na Rádio Arca da Aliança, o programa Palavra de Salvação, com Dom Rafael Biernaski. Reapresentação do programa de sexta-feira. Para você, amigo evangelizador, para você que nos acompanha nesta manhã, inicia agora o programa Palavra de Salvação. E eu já quero saudar a todos que nos acompanham, a todos que estão em já desde as primeiras horas da manhã, sintonizados, ligadinhos na Rádio Arca da Aliança. Que alegria poder entrar na sua casa nesta hora com esta programação feita especialmente para você. Eu te convido para juntos estarmos lendo, rezando, meditando a palavra de Deus. É, vai se preparando, como diz, né, os programas de oração. Para o que você está fazendo nesse momento, se não der para parar, mas fique bem atento e vamos juntos rezar. Você está sintonizado na Rádio Arca da Aliança, 24 horas, evangelizando. palavra de Deus está no ar, na rádio Arca da Aliança.